os pássaros, a luz do sol, o brilho da lua, o sonho natural, o ar da liberdade soprando nos meus ouvidos, um triste coração que chora, deprimido, oprimido pela razão adversária, injusta e correta que sorri pelas lágrimas da amargura, da saudade, da solidão aos prantos atrás das grades, sem um lindo beijo daquela que te ama, daquela que a cada segundo me te chama, ama, embora traz meu filho de volta, traz ele pra mim em nome do Senhor da Glória. Amor de mãe é inexplicável, parceiro. Amor de mãe é sincero e verdadeiro. Eu vejo um brilho no olhar que me entristece, ao mesmo tempo palavras que fortalecem, que enriquecem o psico e a alma, transbordam de alegria e faz embora a dor do trauma. Uma ferida que machuca a mente, uma oração com fé constantemente, me faz sentir o vencedor da batalha, justa, correta, sem admitir falhas. Bença, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Vai com Deus, mãe, que logo eu tô indo. Desculpa, mãe, por fazer você chorar, chorar, por ter feito a saudade te machucar. Oh, mamãe, por favor, me perdoa pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, Senhor, abençoe esse filho teu. Nas trancas da vida, o sinal da ferida, nas penitenciárias, sofrimento nas filas, são várias perguntas, algumas sem respostas, e um fardo sobrecarregado que vem nas costas de uma fiel guerrilheira do amor, que o beijo é como um canto, um hino de um louvor. Dispõe de um abraço rico que fortalece, como se fosse uma manta que no frio me aquece. Pensa, mãe, que formosura, mãe, que belo sorriso. Tem uns e outros patife que até comentam, esse aí nem sofreu, é boizão com certeza. A inveja mata, é torturosa, cruel, te proporciona status e seguida joga o véu. Fidelidade só de quem te ama, não pelo que tem, o que é, pela fama. Se aprofundar no pacífico da ilusão, no atlântico da saudade, no vale da solidão. Eu não vou guerrear, gladiar nessa batalha, como prêmio de uma mãe guerrilheira, uma medalha de honra ao mérito com querubins de amor, que traz das profundezas do mar e uma flor. Bença, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Vai com Deus, mãe, que logo eu tô indo. Desculpa, mãe, por fazer você chorar, chorar, por ter feito a saudade te machucar. Oh, mamãe, por favor, me perdoa pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, Senhor, abençoe esse filho teu. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe.